te ligando pra você passar aqui em casa. Hoje à noite, se tiver desocupada, só se der, só se der. Não, não vai dizer pra ninguém que sinto saudades. Não, é verdade, eu e você nada a ver. É que meu bem te perguntou do seu cabelo. Ouvi reclamações do meu espelho, querendo saber de você. Que dia ele vai te ver? Eu juro que pra mim pouco me importa. Se eu passo toda hora na sua porta, meu carro que se apaixonou na rota. É, não sou eu. O meu quarto que ficou apaixonado, travesseiro dependente viciado em você. Não sou eu. Meu lençol te quero agora e não depois. Minha cama tem a medida certa pra nós dois. Oh, oh, oh. É que meu bem te perguntou do seu cabelo. Ouvi reclamações do meu espelho, querendo saber de você. Que dia ele vai te ver? E eu juro que pra mim pouco me importa. Se eu passo toda hora na sua porta, meu carro que se apaixonou na rota. É, não sou eu. Meu quarto que ficou apaixonado, travesseiro dependente viciado em você. Não sou eu. Meu lençol te quero agora e não depois. Minha cama tem a medida certa pra nós dois. Oh, oh, oh. É, não, não sou eu. O meu quarto ficou apaixonado, travesseiro dependente viciado em você. Depois que a cama tem a medida certa pra nós dois. Oh, oh, oh.